Thank you. Salvador, bom dia, tá 3601, pode esperar pronto. 3601, autorizado alinhado a colar pista 10, vento 210 graus, 109. Ali da cola, tá 3601. Bom dia, volando 3, 2, 1, no próximo, pode esperar dar 1-0. 3, 2, 1, observa a rolagem do RBR Zetão, após a linha tem cabeceira, 1-0. Então a rolagem, alinhar e manter no 1-0, volando 3, 2, 1. Controle Salvador 1998. Controle 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 3601. 3601, contato com radar na decolagem, tudo em mantenedor, voo 360. Isso aí da El. Obrigado, Vá, liga. Sobre 360 na Band Leira, tá 360. decolagem 321, decolagem 241, nasce no controle de Salvador, 119, 318. 198, bom dia. Salvador, bom dia, voo 9321. Voo 9321, no contato radar, decolagem, mantendo o voo 340 via caída Árvore. 340 via Ábolo, 9321. Telefa pro gol 9321. Autorizado, gol 9321. Telefa, obrigado. Chegando 71 na linha, decola, sistema 0, vento 200 graus, 109. Decola, 71. Trezinha 01, chama agora 136, na frequência 251, alterna 238. 09321, chama agora Centro Recife, na frequência 1260, termo 288. 260-1288, bom dia. Decolado ao Esquadrão, tinha um controle Salvador 119, décimo 8. 19-8, obrigado. Contato radar no decolagem, sul e mantenho 320 via saída da L, sendo válida. Direto Leda, 3171-3320. 131, chama agora Centro Recife na frequência 1251, alterna 123, decimal 8.